A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Muito bem-vindos a mais uma emissão da Jukebox. Hoje vamos ter estilos bem diferentes. Vamos ter o Italo Disco e também o Rock. O Italo Disco vem aqui representado por uma das bandas mais emblemáticas, os Modern Talking. Vamos recordar aqui o single Brother Louie Louie Louie. É bem engraçada esta música. Depois temos os Bon Jovi para os amantes do rock enérgico, You Give Love a Bad Name, o clássico álbum Sleep When You Are Wet. E para continuarmos nesta toada bem rock, aqui fica uma balada poderosíssima, Aerosmith com Crazy. Vamos à música! Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart, it's easy, easy. Girl, this game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Got a hold on. Yeah! Crazy, sem dúvida, os Aerosmith. A voz era do Steven Tyler e esta música foi um grande sucesso dos anos 90. Antes ouvimos Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, e lá atrás os amantes do Italo Disco de certeza que deliraram ao recordarem Brother Louie dos alemães Modern Talking. E se você é mesmo daquelas pessoas que gosta de recordar bons momentos através da música, viaje connosco, não é preciso meter a moedinha, nem os discos estão arriscados, pelo menos que eu saiba. É a Jukebox, aqui na sua radioantenaweb.info. Jukebox.